minha viaja com todo mundo, tocando e cantando aqui no vagão, valorizando a cultura brasileira, nossa musicalidade, nosso ritmo através dessa canção. Não interessa o passado, o que me importa é agora, acelerando o coração, embalado pelo rojão, enquanto a embolada embole, não precisa ajeitar o colarinho, porque é sem formalidade que se dança o caboclinho. A moçada do asfalto sobe, sobe as escadas, chegando bem no alto pra rodar de batucada, é batendo no pandeiro, que a cabrocha se requebra por inteiro. Essa menina algo fez que me hipnotizou, pois acompanho cada passo com ela, você que cê gosta de folia, então te faço companhia. Aê, aê, aê, aê! Mas sofre tanto nosso povo que eu só peço só um pouco de dinheiro no bolso, vendo todo poderoso e mais tempo para o gozo. Da vida eu só queria uma rede para descanso, também serviria uma cadeira de balanço a fim de amenizar o maçante cotidiano.